expectativa está chegando ao fim. A expectativa está chegando ao fim. Dia 6 de setembro, quinta-feira, véspera de feriado. Aniversário dele. Tom Mix. Dele. Tom Mix. Dele. Aniversário do Tom. A rave do Tom Mix, o seu aniversário. Trazendo a atração nacional. MC Love, Love. MC Love. Op, Techeca, vai. Op, Techeca. Ele tá chegando dia 6, galera! Op, Techeca. MC Love, Love. E breve local! E mais atrações! Junto com o Pop Mais! Uma festa para todos os gostos. Dia 6 de setembro, quinta-feira, véspera de feriado. A rave do Tom Mix, o seu aniversário. MC Love. Chegou! Chegou! Misturando os ritmos, ele. DJ Tom Mix. Chega aí, Caribe! Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou. Nós bota elas pra... Nós é ruim, não marca tocar. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quem sabe vai cantar, hein? Falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois... Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou... Joga a mão pra cima e canta! E aê... Te liga no som! Agora todo mundo com a mão pro alto! Todo mundo com a mão pro alto! Uhul! Joga o bracinho lá pra cima! Bota lá pra cima! Bota lá pra cima! Esquenta tudo, caribinho! Te liga no som! Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Faz o seguinte: quem tá feliz aí, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima, a torcida do Rimo principalmente. Bota o bracinho pra cima, quem é do Paysandu também. Quem é do Corinthians. Quem é do Flamengo. E quem é vida louca? Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. É pressão, né? É pressão pra todo lado, meu irmão. Joga o bracinho, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Que tá liberado! Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Quem tá bebendo desde sexta-feira, dá um grito aí! Todo mundo! Acende o celular! Acende o celular! Acende o celular! Quem vai pro baile do Kevin no dia 14? Acende o celular! Quem vai pro aniversário do Tom Mix dia 6 de setembro? E MC Lan, acende o celular! O Betinho Playboy mandou acender tudo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Hey! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Hey! Pra cima! Hey! Caribe! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! que pra nós, hã? Que hoje do Super Pop, pop, rock doido, doido, doido. O Tomix é desviado, o toque faz o caqueado. O Tomix é desviado, o toque faz o caqueado. O toque faz o caqueado. O toque faz o caqueado. Toma. E aí, Barbinha terrorista? Você e a primeira dama tá comigo? E aí, Nego Black? David faz o caqueado. Vanderlei da Barraca Ardu. O Nath Mosqueiro. E o meu parceiro Ricardinho. É o Ricardinho da Oi. Oi, Ricardinho. Tá tudo bem, maninho? Hoje é aniversário do Romulozinho Pop. E aí, Playboy da Golada pra cima. Pra cima. Garotinho lá de Bragança. Chico Live também. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas o meu maninho Bismarck! Alô, Melri! Toma! Que babatão pra batão grandão! Que babatão pra batão grandão! Que babatão pra batão! Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão! Que babatão pra batão grandão! Que babatão pra batão grandão! O Bigola Pop tá aqui comigo, Carlito! O Lucas também tá indo! Que babatão pra batão grandão! Que babatão pra batão! Francês Pop, meu amigo! É o sininho dos empreendedores! Toda liga da Sacramento tá comigo! Que babatão pra batão grandão. Que babatão pra batão. Isso é bom. Quando ele entra o som é dobrado. DJ Tomix é bom. Quando ele entra o som é dobrado. Toma mais. Hey! E o meu parceiro Pezão tá aqui comigo. E o Zeca da Jó. Neto CL também gosta do bagulho doido. Palma da mão, dale. Palma da mão, dale. Só quem é do papão, dale. Dale na palma da mão, palma, palma da mão. Pera aí que o Clube do Remo não vai cair mais pra Série D. Quem é do Remo dá um grito. Quem é leão de coração aí, faz o símbolo. Remo. Agora dale na palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Lá do Búfalo do Marajó também tá aqui comigo, meu irmão. DJ Fábio Souza, o DJ do Som Automotivo. DJ Gilmax lá de Castanhal. Alô, Gil! O Matheus Tatizinha, Natasha Andressa e também a Emily. Vamos tentar conversar, O meu patrão Marcelo do Whisky tá aqui do ladinho. Ele que dá valor no Tumix. E dia 6, no meu aniversário, ele tá confirmado. E mais um MC Lance Super Pop. Sente, se tu ainda me amas. Muito doido, bota pra cima e canta! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Toma na batida, na batida, na batida, na batida! Tu toca pra caramba! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! As molecas já estão. Já tá aqui comigo! Já tá aqui comigo! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Alô, Lu! A rainha das Havaianas sempre comigo! Bora, galera! Do Ismael Vasconcelos! Super abraço! Romulozinho Pop também! Rodrigo do Pop! Pegava teus amigos. E a bicha mais linda! De Coraci! Jonathan Lima! O live! Vai invadir a tua cabeça! As molecas já estão na pita! Só que não tem hora pra chegar em casa! Joga o bracinho pra cima, todo mundo aí! Bota o bracinho pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Acelera a luz! Acelera tudo, Douglas! Junto com o Chico Live. Quem tá contigo aí, Nodinho Pressão? Tá tudo bem, tu? A gente tá no meio da galera, cumprimentando a família Pop com muito carinho. Inclusive, eu quero cumprimentar ali no palco o Cidinho, lá no Crocodilo. Toda a galera do Crocodilo tá aí, né, Nodinho? Verdade, verdade. Toda a galera do Crocodilo aí pelo palco. Um abraço do Nodinho Pressão, do Tom, do Alice, do Juninho. Nosso advogado Vitor também tá por ali ao lado dele. Toda a galera do Vitor, toda a galera do Rock. Super abraço. Meu amigo Pan, das Raias, também tá aqui com a gente. Inclusive, o Quinho Mix tá aqui com a gente. E o Ricardinho da Oi, você conhece, Tom? Tá na área o Ricardinho, meu irmão. E nada melhor do que a gente receber hoje aqui o Vanderlei da Barraca Asmu, lá de Mosqueiro, o nosso representante lá na Mucóniga, tá aqui com a gente. A Barraca Asmu tem parceria com a empresa Pop. E por isso que eu digo sempre assim, Vanderlei, o Pop é... É o Pop, meu irmão. Então dá Arito! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, minha galera do Whisky! E aí, japonês? Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Batidão! Põe a mãozinha pra cima e grita. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Segura, vai, segura, vai. Já não dava pra esconder que não me mata. fazia. E na cama que dormia, eu te olhava. Você virava o rosto pra crescer. Se liga no Belo, Jão, Belo, Jão. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor. Alô, Dex Suave! Alô, Jefinho! Tô no Pop Live, no Mix e Nandinho vão tocar. Não te quero longe de mim. Let's go. Agora vai sofrer na minha mão. Super abraço! O Alexandro Filho é o filho do Primo Rico, tá aqui comigo, meu irmão. O Ed da Ótica Diniz, o Heraldo, Rafaela e a Paola. Bora, Ed! Bora, Alexandro! Alô, na 3D e toda a galera de Benevides. Tá aqui com o Duda. Toma, meu irmão. Filho Ferreira, pra cima, maninho! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Cadê o Mortadela pra me dar uma ajuda aqui? Valeu, bola GDK, meu patrimônio sempre comigo. Tamo junto sempre, garoto. Rigo, rei da farinha. E aí, patrão? Tá de Marcelo Luiz, que pudesse mudar. Então, fala, maninho. Nosso amigo Alanzinho tá aqui com a gente. Junto com ele tá o meu grande amigo G. G considerado aqui na família Pop. Sobre abraço pra você. Sabe o Piau, Tom? Piau. Aquele velha guarda tá aí, Nanji? Pô, tô te falando, meu irmão. O cara tá na liberdade, tá na boa, tá curtindo o Pop aqui no Caribe. Muito obrigado, Piau. Meu amigo Marcelo, nosso amigo Marcelo do Whisky também tá por aqui com a gente. O Barbinha já disse que tá na mão, viu, Tom? Ele e o Nego Black. Já passei lá, meu irmão. Então libera, Tom. Bota pra cima, maninho. Eu tô sentindo que o calor tá aumentando, o calor tá aumentando. É hoje que eu vou ficar muito louco. Joga o bracinho pra cima, bota pra cima, bota a pressão, pressão, vai. A gente brigou, eu mandei ela embora. No primeiro dia de São Foda que bate saudade e a gente só chora. É live. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Minha amiga Caroline lá do Facebook. Se que faz o show. E o seu esposo também tá aqui comigo. Agora então joga. Eu já avisei ele, toda a galera lá de Bragança. Domingo tem Pop Bragança. Abandona o bonde da gente. No Super Pop, confesso, tu tem moral. E veio aqui no Pop pra sentar no grau. E veio aqui no Pop pra sentar no bora. Bora, LG, que o calor tá aumentando. Vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando. Tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei a ver. Super abraço por aqui com a gente, o Iago do Rock, o Dan, Clau, Tia, toda a galera da barbearia na Luchilo. Alô, Dan, você tá aí comigo? Você é a primeira dama? Barbearia no Luchilo. Forte abraço pra você, irmãozinho. Para de tomar conta da minha vida. Vai, puta que pariu. Aonde já se viu? Eu tô tipo tolerância zero. Zinha tá aqui comigo, junto com o Puff. Forte abraço pra todo mundo. A galera gosta de rock. Vamos, backzinho dos revoltados. O Bad Boy, Rafaela Silva, Williamzinho Pop. Todos os revoltados do Pop do Sideral. o bagulho doido, ele gosta de pressão, irmão. Wolf Prime. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota. Betinho Playboy! No 12, no 12, Betinho, no 12, Betinho! Brigou. Redley Malucão, amiga, já tá aqui no circuito com a gente. Um forte abraço, Redley Malucão. Você é parceiro e tá convidado pro aniversário do Domix no dia 6 de setembro. E o MC Lan, MC Lan novamente. Dos grandes eventos, e ele já convida todo mundo que na sexta-feira tem Pop Live em Santa Maria, meu irmão. No sábado, Vila Tupinambá e Orém. No domingo tem Pop Live em Bragança. Na segunda-feira, de volta aqui no Caribe. E terça-feira, todo mundo vai pro Planeta Show. É o baile do Kevinho, Super Pop, Mauro Sul e o MC Estourado. MC Kevinho, quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando. E aí, mais alta, e aí, mais alta? Só o filé. Ainda mais que eu me montei belíssima hoje, eu não quero nem saber. Vai até que horas? Até 7 da manhã, tá bom? Até 4, até 3, não interessa. Eu quero chegar de manhã contigo lavada. Então vai fumando, vai bebendo. Vai fumando e vai bebendo. Que o bagulho tá doidando. Vai fumando e vai bebendo. Que o bagulho tá doidando. Vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Eitor, não esquece do Primote, rapaz. Tá aí do seu lado, maninho. Bebendo e fumando, fumando e bebendo. É o empresário Primote, meu irmão, tem que tirar o chapéu pra ele. Renan do Detran tá aqui com a gente. Ele, meu amigo Edilson do Detran. Galera do Detran tá toda aqui com a gente. Darito, no Alivia, maninho, bota pra cima. O pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. Peraí. Quem tá muito doido aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá tomando todas, quem tá tomando tudo que é tipo de cerveja, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco. O pop é bagulho louco. O pop é louco. O pop é bagulho louco. O pop é louco. O pop é bagulho louco. Aí o bagulho fica muito doido. Xiriga do som, maluco. Faz o seguinte, tu mistura tudo, garoto. Mistura, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Correia, o Motora Derek. Cadê o Motora Derek? Ele mesmo. Alô, Lindenberg! Mas o Círio tá arrebentando aqui na retaguarda. Meu amigo Redley Malucão também tá por aqui. É malucão do pop, viu, Tom? É o grande é maluco. Ele é maluco por aparelhagem, ele é maluco por rock doll. Eu te falando, velho, meu amigo Muralha também tá por aqui com a gente. Grande Monu, Rodrigo Rabugento, bora Rodrigo! Joga esse bracinho lá pra cima, jogando! Alô Bigode Pop 10, alô Dudu, alô Preto, família TJ, o Dom Juan, o José Amaral, toda a galera, o Ícaro também, da Cabanagem, forte abraço, Eliel Sutone, alô Raí! Chico Live tá sempre comigo. O Luiz Neto da Marambaia, o Pirata e o Nohan também. O Elton, toda a galera da Viber Produções. O Bilu Mototaxi também tá aqui comigo. Chegou comigo o Robigo, o homem dos mãos internacional. Rapaz, tá uma loucura aqui. Pela retaguarda do Agrifogo Super Pop, nosso amigo Peixinho. Rapaz, o cara é muito velho agora e tem uma história muito bonita aqui no Ayaton. Ele é sua primeira dama, Evelyn. Obrigado, Peixinho. Obrigado, Evelyn. Tá todo mundo aqui no Pop, tá ali, garoto. Quem tá feliz é a torcida do Clube do Remo. Quem é do Remo? Joga a mãozinha pra cima, quem é do Remo aí? Joga a mãozinha pra cima, quem é do Remo aí? Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, a torcida do leão. Dali na palma da mão, dali na palma da mão, dali na palma da mão, a torcida do Remo. E a torcida do Paysandu, vem aí. Que é do Papão, joga a mão pra cima, também, também. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Quem tem amigo corno, abre a boca. Eu acho que não tem isso aqui não. Fala dos times pra ficar bonito. Vai, pai, fala. Oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro? Vai. Salve o Corinthians. Bora, Caio do Crown. Cadê o Jairo? Cadê o Marlon? Também tá aí. Toma-te, meu irmão. Cadê os palmeirenses? Os são paulinos, santistas, vascaínos, os torcedores do Leão, os torcedores do Papão. Mais uma vez, Flamengo. A galera do sítio dos pipocados. Quem fechar com Super Pop, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem fechar com Super Pop, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Quem gosta de putaria, dá um grito. Só quem gosta de putaria, dá um salve aí. Só quem gosta de putaria, dá um salve aí. Então já vou logo avisando que a partir de agora do show, Elton Explosão tá aqui comigo. E aí, Elton? Só gostoso. Cadê o Jabuti também daí? Sexo gostoso, vai. No meu aniversário, dia 6, Jabuti. Só quem gosta de putaria, dá um salve aí. Menino, show mesmo. Então já vou logo avisando que a partir de agora do show vai começar a putaria. Vai mesmo, show mesmo. Só quem vai beijar na boca depois do baile faz barulho. Só quem vai fazer um sexo gostoso faz barulho. Então o papo é ré. Qual a parada? Só surubinha de leve, com essa filha da puta. Tio Arlen do Bom de Doideira de Marituba. Júnior Coelho. Taca a bebida, depois taca a pica. Toma, Karen, toma. Toma. Toma, Karen, toma. Toma. Toma, Karen, toma. Toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. DJ Lucinho que falou. Toma, toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen. Para Vanderlei da Barraca. Toma, Marvu. Toma, Karen. Lá de Mosqueiro. Toma, Karen. Pra cima, Ricardinho da Hora. Toma, toma, toma, toma. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. E a dupla que deu certo, Jaqueline Sarges. E a Bruna Gabriela também tá aí, papai. Beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Olha o meu parceiro Bruninho S.A. Silvio, cadê ele? Vinícius Silvio, cadê, mano? Nenê da Gidas. O meu patrão, filho do vereador Neneco. Tio Arlen. Júnior Coelho. Suave, vem novinha, perder tua safadeza, sacanagem. Obrigado, todas as meninas. O da Vitória Rangers tá aí comigo. O Pezão, Zeca da Joia e o Robigo. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você que resolveu me parar. Sabe o Federal, tu? Federal, tu? Federal, tu? Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Eu tô te falando muito bem, escoltado pelo Favasco, meu irmão. Eu vou te contar. Aqui na retaguarda do Pop tá uma loucura. E você, tu? Arrepiando geral. O meu parceiro, desde o tempo do Ruby Light. Júnior, está aqui comigo, Júnior Alucinado, irmãozão do Madeirito, Alucinados da Pratinha! Faz o seguinte, joga o bracinho pra cima, quem tá muito feliz, quem tá solteiro, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. MC Anjinho tá aqui comigo. Alô Alisson, alô Jabuti, alô Tati, alô Elton Explosão. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. O Neguinho, batidão, dinheiro, ele meu amigo beber. Chico Live, tá todo mundo arrebentando aqui no Pop. Bota o copo pro alto, vamos beber. Recepciona todo mundo aí, pressão. Vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Bota pra sair do chão, tô! Yeah.

Martinho da Oi. Garçom Zé Maria, tá aqui com a gente, com uma camisa do Clube do Remo desde 1992. Tá muito antiga essa camisa, meu irmão. Te atualiza, velho. Bora pra cima, cima, cima. Ei, vai. Olha pra mim. Estou precisando te falar. O Neguinho Batidão, ele é o Chico Live. Bora, Neguinho Batidão. Fernando, ele que tá no berço. Fernando do Bar, Luiz Cláudio, Gabriel das Top Lanches. E a primeira dama, Carlinhos, Laísa, DJ Gilmax e a primeira dama também. Toda a galera de Castanhal. Gero GDP, Rione e Punk. Para meus DJs. Lucas Macedo também tá por aqui com a gente, viu, turma? Pela retaguarda do Agrifogo. E você, a Hebe... Alô, Rodrigo Rabugento! Não vou embora, fale comigo, me escuta. E aí no Camarote 3, o Wendel, Gleice, Andrei, o Maiara, Vitinho, Raquel e também o Renan. Amigo Joelson da Baixada, o Nara MSP, o Nenê da Dinas, o Léo lá de Castanhal. Bora, Léo, pra cima! Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Olha o meu grande amigo Alan Vitor, está aqui com a gente. Rapaz, agora que chegou o Ciro, meu irmão, agora o bagulho vai ficar doido, velho! Meu coração vai ser só teu pra sempre. Bora, Ciro, que é rock de bichão! Tudo, mas só que não dá mais. Leda de malucão, vou dar um chega rapidinho com o Ricardinho aqui atrás, maninho. Tudo me faz lembrar. Bora, Jericá, meu patrimônio. Que o Jabuti. Vamos fazer aniversário junto dia 6, MC Lan, Jabuti. Alô, Elton Explosão. O Alisson também tá aí. O Alisson. Tá feliz, né, donado? Toda noite sozinha, meu quarto, se você é o meu lado. O Wendel da família Eco é doido, bacana, hein, Wendel? O Alanzinho da família Roxy Bar, o Pino Remix, a Bochecha, a Rosiane, Carol, endoidando tudo. Super Pop. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S. Marcante! E próxima terça-feira, aniversário deles! Lá no Planeta Show e mais MC Kevin, o Super Pop e Mauro Sou. É a panelinha, Robigol! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem o quê? Tem real. Todo mundo faz parte. Parabéns, meu parceiro Playboy da Golada. Ele e toda a galera tá aí com a gente. Essa galera é uma tremenda. o meu parceiro Murilo Galvão, Ana Vanessa, come o dinheiro da saúde, Ruane, come e também Adriele, forte abraço. Lá vem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Valor Cicinho dos Bobinhos, come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem. O francês do pop. Era inimigo, come junto. Gilson, minha égua é muito. Tá aí comigo, Gilson Sushi, forte abraço. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa. Christian Perdigão, contar. Gente boa. Era inimigo, come junto com a família. Égua é muito puxa saco comendo na panelinha. Meu águia de fogo. Rapaz, chegou o Vesgo. Sabe o Vesgo, Tom? Aquele que tava ontem com a gente lá em Pirabas. Porra, e amanheceu no sal. Silva, Bad Boy. Tá no backzinho. Revoltado. Obrigado, Nelsinho, Fernando, o Léo Brito, toda a galera de Castanhal. Júnior Castro da TF. Crau pra cima, maninho! Chegou, o som do povo, começou a posição. O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som. Todo nego você vai achar. Aí, Duda! Noite, só quero dançar. Com a Carla Natália, toda a galera, assessora da empresa. Manioca, sai com a gente. Forte abraço, Carlinhos! Você é simples, muito valor. Eu comando é do GG Brás. Só quero dançar. Barbinha é terrorista. E aí, meu patrão, pra cima, garoto. Vou viver a vida em paz. Hoje vou. E o Nego Black da retaguarda. Hoje vou, louro negro, dançar. Olha a Nara, manda chuva, tá aí, alô, Nara! Chegou, o som do povo, começou a construção. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. O Neguinho Batidão, Chico Live, tá todo mundo. Bora, Zeca da Joia, joga CDs pra galera aí, meu irmão. Oferecimento do patrão Pezão. Ele mandou anunciar que hoje não tem ninguém pobre. Ele vai pra cima, com humildade, simplicidade sempre. Elisson, tá tudo pronto aí, maninho? Bora arrepiar então. Só essa sequência aqui pra gente meter ficha pro show do Águia de Fogo. A nossa amiguinha Ingrid Freitas está aqui com a gente. Nossa amiguinha, parceira aqui do Pop. Um super abraço para você, Ingrid Freitas. Júlia Alucinados, Alucinados da Pratinha. O Carlito também está aqui comigo. Jaqueline e a Bruna Gabriela. Forte abraço. Vem dançar, o O DJ Josi faz a galera agitar. Bora, Nelson Impregnado. Quero ver você detonar. Alô, francês. Com direção, esse som que toca no seu coração e conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Fala aí, galera bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Rodrigo do Pop e o Jonathan Lima. Os caras que comandam a piscina do Ribeirinho. Que honra, hein? Vem, vem curtir. Com direção, tocadão de Coraci. Segunda super lotada aqui do Caribe, como de tradição. Sucesso! Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. É lixão. Eu vou curtir com a equipe 100%. O Betinho Playboy, pra cima Betinho Playboy, e aí meu patrão, e aí Dona Cleo, vem pro caixa som amor, ele vai te encantar, é só sucesso pra você. E aí Federal, mande aquela pai, a equipe automotiva 100% do Pará. Tá o Federal e também o Favacho, tá todo mundo feliz da vida aí. Produções e Ronde Dias, a nova geração da Tecnoizia. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir. Eu também já tô curtindo desde quinta-feira, meu irmão, pelo estado do Pará. Meu Dinho Pressão, próxima terça-feira, todo mundo já sabe, Planeta Show, MC Kevinho e mais, Super Pop e Mauro Som. Verdade, Tom, a gente começa na sexta-feira, a nossa, nosso final de semana maravilhoso, começamos com Santa Maria do Pará, fazendo uma grande festa. Aí no sábado estaremos em Orém, na Vila Tupinambá. Domingo estaremos em Bragança. Segunda-feira é a nossa volta aqui no Caribe. E na terça-feira, pare do Kevinho, lá no Planeta Show. E toda a galera da convidada. O Águia vai sobrevoar aqui no Caribinho. Sempre no oferecimento de Ótica Diniz. R.A. Boutique. Ricardo de Torres.